está no ar mais uma vez. Moqueca de Siri, o meu brinquedo estupefaciente através da música. Eu sou Conrad Rose, vulgo Siri, ou vulgo Siri, Conrad Rose, tanto faz. Juliano Holanda, Isadora Mello. Baixo, areia. Essa voz maravilhosa, Isadora Mello. Guitarra e composição do brilhante Juliano Holanda. Rocha na bateria e Zé Manuel no teclado completo, esse time de primeira que parece o Flamengo. Agora, Joyce Moreno. Maracujá, sabuti, fruta de conde, gine, papo, graviola, sai, jaca, pitanga, flore, abacaxi, anão, a terra generosa como as terras daqui, manga, caju, maracujá, sabuti, fruta de conde, gine, papo, graviola, açaí, jaca, pitanga, mori, abacaxi, anão, a terra generosa como ilusão. É doce, é maduro, é triste, é meio arredio. Meu coração dá de tudo igual ao chão do Brasil. Naná Vasconcelos, Maurício Maestro. Este é o Moqueca Tiri pela Rádio Comunitária Campés. Curtia não, Jabuti. Tem sabia, tem curió, Irapuru, Juriti. Bicho do mato agora pode sair. É um tiro só, é a morte, é doce como as frutas daqui. Pacatatu, curtia não, Jabuti. Tem sabia, tem curió, Irapuru, Juriti. Bicho do mato agora pode sair. É um tiro só, é a morte, é doce como as frutas daqui. Banana de tudo que é feitio e feição. Goiaba dentro é vermelha igual ao meu coração. É doce, é maduro, é triste, é meio arredio. Meu coração dá de tudo igual ao chão do Brasil. Maria Luísa Jobim e Otto, Farol. Presa num farol, de frente pra um espelho, vejo meu passado, eu vejo desmantelo. E tudo em minha volta, o mundo inteiro, vejo mar sem fundo e não tá pé. Do mistério aqui na terra. duas, duas, duas. É lua de mensageira, outra semelhança tua e outra semelhança tua, meia lua inteira. Redes sociais, Muqueca é com U e QU. André Dias, Dona Zica, Beto Vilares, o fio da comunicação. Como pode ser, como pode nunca se poder crer em ninguém? Sempre ser humano com H. Esse osso roer não é mole, eu devo confessar. Esse osso roer não é mole, meu amor já não tem mais tanta frescura. A minha vida não suporta postura. O meu amor já não tem mais tanta frescura. A minha vida não suporta compostura. E assimilando toda a situação, sigo tranquila com muita perturbação. Espero um dia não tomar um tal Prozac e nem perder o fio da comunicação. Espero um dia não tomar um tal Prozac e nem perder o fio da comunicação. Na vadiagem glorifico ao meu rei, no prosseguir confesso também errei. Espero ser uma pessoa quase assim, pra nunca ter que conhecer o diazepam. Espero ser uma pessoa quase assim, pra nunca ter que conhecer o diazepam. Sigo tranquila com muita perturbação. Espero um dia não tomar o tal Prozac e nem perder o fio da comunicação. Espero um dia não tomar o tal Prozac e nem perder o fio da comunicação. Na vadiagem glorifico ao meu rei, meu rei, meu rei. No prosseguir confesso também errei. Espero ser uma pessoa quase sã, pra nunca ter que conhecer o diazepam. Espero ser uma pessoa quase sã, pra nunca ter que conhecer o diazepam. O meu amor já não tem mais tanta frescura, a minha vida não suporta compostura. O meu amor já não tem mais tanta frescura, a minha vida não suporta. O meu amor já não tem mais tanta frescura, a minha vida não suporta compostura. O meu amor já não tem mais tanta frescura, a minha vida não suporta compostura. O meu amor já não tem mais tanta frescura, a minha vida não suporta. O meu amor já não tem mais tanta frescura, a minha vida não suporta compostura. Isso aí, agora a Muqueca vai dar uma de 22. Não vem de 17 de janeiro que deu uma de 22, valeu! Papo de doido, tudo tantã. Clarice Falcão. De todos os loucos do mundo eu quis você, porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha. De todos os loucos do mundo eu quis você, porque a sua loucura parece um pouco a minha. Você esconde a mão, diz que é Napoleão. Boa parte de mim acredita que sim. Se eu converso com A no meio do jantar, você espera a vez dele te falar. Você fala chinês pela primeira vez, eu dou opinião num perfeito alemão. Se eu emito um som que você acha bom, a gente faz um dueto fora do tom. De todos os locos do mundo eu quis você, porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha. De todos os locos do mundo eu quis você, porque a sua loucura parece um pouco a minha. Chinês pela primeira vez, eu dou opinião num perfeito alemão. Se eu evito um som que você acha bom, a gente faz um dueto fora do tom. De todos os locos do mundo eu quis você, porque eu tava cansada. Agora a dobradinha de Sérgio Sampaio, Luiz Melodia, Que Loucura, e depois ele mesmo. Fui internado ontem na cabine 103 do hospício do engenho de dentro. Só comigo tinham 10. Estou doente do peito, estou doente do coração. A minha cama já virou leito, disseram que eu perdi a razão. Estou maluco da ideia, guiando o carro na contramão. Saí do palco, fui pra plateia, saí do quarto, fui procurando. Fui internado ontem na cabine 103 do hospício do engenho de dentro. Só comigo tinham 10. Estou doente do peito, estou doente do coração. A minha cama já virou leito, disseram que eu perdi a razão. Estou maluco da ideia, guiando o carro na contramão. Saí do palco, fui pra plateia, saí do quarto, fui procurando. Do hospício do engenho de dentro, só comigo tinham 10. Estou doente do peito, estou doente do coração. A minha cama já virou leito, disseram que eu perdi a razão. Estou maluco da ideia, guiando o carro na contramão. Saí do palco, fui pra plateia, saí do quarto, fui procurando. Causar consequências, um ar de criar evidências, um sapato novo no lixo. Vem cá, vem me lembrar que eu venho de um bando de cabras pastando, de um ninho de cobras me olhando, de herói, de poeta e bandido. Oh. Eu vejo um simples carneiro no pasto, cachorros latindo pra lua. E eu distraído e sem medo, indo pela rua em tempo de ver os cordeiros que pastam, que amam fechados nos quartos e pagam pecados a Deus. De causar consequências, um ar de criar evidências, um sapato novo no lixo. Vem cá, vem me lembrar que eu venho de um bando de cabras pastando, de um ninho de cobras me olhando, de herói, de poeta e bandido. vejo um simples carneiro no pasto, cachorros latindo pra lua, e eu distraído e sem medo, indo pela rua em tempo de ver os cordeiros que pastam, que amam fechados nos quartos e pagam pecados a Deus. It's alright, my neighbor. Antes de mais nada, eu queria dizer que esse programa, esse trecho que fala sobre a loucura, sobre as piras, é dedicado ao Gilson, o maluco beleza que eu conheci lá nos arredores da UFRJ, no Pinel, no Rio de Janeiro. No lado A do Moqueca de Siri ouvimos Juliana Holanda com Isadora Mello. É massa quando tem todos os créditos da música, assim. Então, Areia no baixo, Tom Rocha na bateria, Zé Manuel no teclado, Juliana Holanda é a composição, a guitarra e a voz no final. Isadora Mello na voz, interpretando Morada. Linda melodia, linda poesia. Joyce Moreno com Naná Vasconcelos, Maurício Maestro, Banana. Maria Luísa Jobim com Otto, Farol, Céu, Rotação, música autoral do último disco dela. Andréa Dias, Dona Zica e Beto Vilares, O Fio da Comunicação. Clarice Falcão, De Todos os Loucos do Mundo. E aí começa a nossa reverência. Luiz Melodia, Que Loucura, e Sérgio Sampaio, Cabras Pastando, ambas de Sérgio Sampaio. E no fundo estamos ouvindo o 6, o apóstrofo 6, Apocalipse. Essa banda que precedeu Mutantes, essa faixa é de 66, vamos ouvir. E vão abrir o lado B com Kleber Albuquerque, contando a história de quando o Papai Noel tomou o Gardenal. Arroba Moqueca de Siri nas redes sociais. Moqueca com U e QU. Não tem o D nas redes sociais. Tem Facebook, tem um pouquinho de Twitter, tem Instagram. Mas o que importa mesmo é toda quinta, 7 da noite, no lugar da Voz do Brasil, tem Moqueca de Siri aqui na Rádio Comunitária Campestre, 98.3 MHz FM, e também pelo streaming da radiocampestre.com.br. É isso, vão ouvir o finalzinho aí de O 6, procura aí. E fico então meditando. Acabar. Papai Noel tomou gardenal, pois já não aguentava ver sininhos de Natal. Pegou o seu trenó e sua touca de pompom e foi para a Jamaica conhecer o que é bom. Chegando lá, ouviu o toque do reggae e logo se tornou o Bob Marley das Neves. Com sua barba branca, sua prancha envenenada, seu bermudão vermelho era o terror da molecada. Papai Noel pegando jacaré, quem não acreditar venha ver como é que é. Papai Noel de lupa e parafina, chega tirando onda e dando mole pras meninas. Papai Noel então teve um insight, sentado ali na praia, tomando Coca Light, olhando o pôr do sol e tocando seu bongô. Ele assim pensou: vou cair no rock and roll. Comprou uma guitarra com um pedal, e chamou duas amigas renas para acompanhar. Mas Noel achou aquele som muito emo e saiu da banda antes da primeira demo. Ele disse assim: eu vou para o Brasil, quero conhecer o baile funk lá do Rio. Um tapinha não dói, foi o que as renas disseram. Pegaram o trenó e para cá vieram. E no Brasil o papi logo se encontrou, caiu no samba e não escorregou. No dia seguinte, no café com leite, Noel resolveu passear de skate. E veio pra São Paulo, pra Vila Madalena, comer fumaça sem ter do esquema. Com uma ideia na cabeça e um computador, o bom velhinho revolucionou. Mistura samba, rock, techno, brega, foxtrot, valsa, mambo, tango, shot, Lady Gaga com Pavarotti, polka, punk, rumba, pop, raga, muff, um baião. E diz que vai repetir a rave no Réveillon. Papai Noel então saiu do armário pra ganhar dinheiro e virar publicitário. E se quer saber da história, o final, fez um novo Jingle Bell pra bombar no carnaval. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nesse momento acabou-se solidão. Pinga gota a gota o sentimento que escorrega pela veia e vai bater no coração. Quando vê, já foi pro pensamento, já mexeu na sua vida, já varreu sua razão. Acelera a asa do sorriso, muda o colorido, vira um ponto de visão. Sai do eixo e eu estou perto de ti. Abre-se a comporta da represa, desviando a natureza pra um lugar que eu nunca vi. Uma vida é pouco para tanto, mas no meio desse encanto o tempo deixa de existir. É como tocar a eternidade, é como se hoje fosse o dia em que eu nasci. Livre quando vem. Acesa do seu olho disse love. I love you. Love. My life. Love. Bem, se não for amor, eu segue. Bem, se não for amor, eu fico. Eu sigo, sigo, sigo, eu fico cego por ti. Ser um lapso do tempo e a partir desse momento acabou-se solidão. Pinga gota a gota o sentimento que escorrega pela veia e vai bater no coração. Quando veja foi pro pensamento, já mexeu na sua vida, já varreu sua razão. Acelera a asa do sorriso, muda o colorido, vira o ponto de visão. Vem e leva, lava a alma leve, vai tranquila. E a pupila acesa do seu olho disse logo.

Autoramas, Flávia Cury, Bacalhau, Gabriel Tomás, Bernardo Negão, Malcolm Wildstein, Enxugando Gelo, Muqueca de Siri. Bruno Lisboa. Tem água, PRE, eu não vou me aperrear. Se tiver o que comer, não precisa caviar. Se falta molho rosé, o dendê vou me acabar. Se falta moe Chandon, cachaça vai apanhar. Esquece Ilhas Caimã, deposita em Paquetá. Se não pinta o corde bleu, cabe dela e Vatapá. Quem não tem Las Vegas, vá no bingo de Irajá. Quem não tem Beverly Hills, mora no BNH. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Se não tem Empório Armani, não importa, vou na Creuza costureira do terceiro andar. Se não rola aquele almoço no Fazano, vou na vila, vou comer a feijoada da Zila. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Água Perrier, eu não vou me aperrear. Se tiver o que comer, não precisa caviar. Se faltar molho rosé, no dendê vou me acabar. Se faltar moe Chandon, cachaça vai apanhar. É. Esquece Ilhas Caimã, deposita em Paquetá. Se não pinta um Cordon Bleu, Capitela e Vatapá. Quem não tem Las Vegas, vá no bingo de Irajá. Quem não tem Beverly Hills, mora no BNH. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Se não tem Empório Armani, não importa, vou na Creuza costureira do terceiro andar. Se não rola aquele almoço no Antiquário, vou na vila, vou comer a feijoada da Zila. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Quem não pode, Nova York vai de Madureira. Na próxima encarnação, não quero saber de barra. E play de formiga, não. Eu quero nascer cigarra. Só põe um reboque no meu samba quando a sola do meu bamba chegar ao fim. Eu me perco nos seus cabelos. Eu ainda dou um nó quando vou te procurar. É que o forró deixa a gente assim. Me vê batendo o pé quando tá perto de mim. Mas e se não lembrar do meu cheiro? Vai bater um desespero de não poder me cheirar. E se eu contar mais um segredo, você vai ver que eu tinha medo te convidar pra dançar no meu baião. Pra dançar no meu baião. Pra dançar no meu baião. pensar no meu baiano. Que hoje eu me perco nos seus cabelos. Eu ainda dou um nó quando vou te procurar. Que eu tinha medo de te convidar pra dançar no meu baião. Pra dançar no meu baião. Pra dançar no meu baião. Pra dançar no meu baião. Eliane, por Mariana Aidá. Você apareceu na minha vida, trouxe alegria pra mim. E o meu coração muito carente foi logo dizendo sim. Não perguntou se você tinha amor para dar. Agora tá sem entender se você quer amar. Você fez de mim, agora meu coração está sofrendo assim. Fale agora o que eu devo fazer, se eu esqueço esse amor pra acabar meu sofrer. Venha ver o que você fez de mim, agora meu coração está sofrendo assim. Fale agora o que eu devo fazer, se eu esqueço esse amor pra acabar meu sofrer. Apareceu na minha vida, trouxe alegria pra mim. E o meu coração muito carente foi logo dizendo sim. Não perguntou se você tinha amor para dar. Agora tá sem entender se você quer amar. Está sofrendo assim. Fale agora o que eu devo fazer, se eu esqueço esse amor pra acabar meu sofrer. Venha ver o tá sofrendo assim. Fale agora o que eu devo fazer. Se eu esqueço esse amor pra acabar meu sofrer. No lado B do Moqueca de Siri de hoje ouvimos Kleber Albuquerque, Papai Noel Tomou o Gardenal, Lula Queiroga, Se Não For Amor Eu Segue, parceria dele com Lenine, Banda Ed Queira Não, aí o projeto Autobug. Reúne Autoramas, Penegão, Flávia Cury, Bacalhau, Gabriel Tomás, Walking on Wild Side e Enxugando Gelo. Bruno Lisboa, Vai de Madureira, música de Zé Cabaleiro, Lamparina e a Primavera. Muita chuva na primavera, galera, vamos se preparar, mas precisa. A música é Convite. Mariana Aidá, Venha Ver, um mix de Arrocha com um Shot, segundo Mariana mesmo, autoria de Anastácia com Liane. No fundo estamos ouvindo Seletores de Frequência, é, o nome da música é Biza. Lembro da minha bisa, Páscoa Antonieta, o nome dela. Até meu filho conheceu Páscoa Antonieta, a bisa, avó nega. Moqueca de Siri, toda quinta, 19h, em cima da Voz do Brasil, tá aqui na Rádio Comunitária Campestre ao vivo. Sempre com o estúdio aberto. Quem quiser se apropriar desse meio hertziano de comunicação, tá aí. Domingo das 11 ao meio-dia tem o repeteco do programa gravado ao vivo, como hoje, por sinal. Nas redes sociais é arroba Moqueca Siri, Moqueca é com U e Q-U. Para essa temporada estamos com um projeto de rádio móvel, uma rádio volante para formação de radiocomunicadores e de streaming, rádio web, rede mesh, software livre, enfim, partilha do conhecimento com energia limpa. Tem um Instagram, esse projeto ainda está embrionário, mas vai lá, é radiocicleta.floripa. Domingo não tem repeteco, tem um programa sobre Partido Alto. Vai estar comigo aqui Léo Fé, que ganhou o segundo concurso de Partido Alto do Museu do Samba, lá no Rio. E outros partideiros por aí. Vamos conversar e fazer um programa só de Partido Alto. Valeu? Vamos quebrar tudo. Um minuto de Seletores de Frequência. Saudações rubro-negras.